Tá culpado, filho! Malandra safada, não bata de frente. Abra a mala e o paredão. Lugar disputado é o seu colchão. Se ela rebolar, faz qualquer um se apaixonar. E ela tem respeito, uma mulher gostosa. Respeito, uma mulher gostosa. Malandra, safada e dengosa. E ela tem baba nervosa. Respeito, uma mulher gostosa. Respeito, uma mulher gostosa. Que mulher maravilhosa. Em nome da La Fábrica Promoções, 0719-9125-2658, vai! Ela é gostosa, ela é teimosa. Malandra safada, não bata de frente. Abre a mala e o paredão. Lugar disputado é o seu caixão. Se ela rebolar, faz qualquer um se apaixonar. Respeito, uma mulher gostosa. Respeito, uma mulher gostosa. Malandra, safada e dengosa. E ela tem baba nervosa. Respeito, uma mulher gostosa. Respeito, uma